episódio melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Aê, Evandrinho, de ressaca da Campus Party, hein? Primeiro episódio que a gente gravou após a gente se conhecer, veja você. Quem diria, depois de tanto tempo fazendo altas confusões na internet, tivemos a chance de ficar abraçadinhos, dar soco no braço do outro. Tivemos a chance de aprontar altas confusões na madrugada de São Paulo. Altas tretas. Altas tretas, foi um final de semana... Foi um final de semana especial, porque a gente começou com o meu aniversário, que foi no dia 3. E o Izzy tinha chegado no dia 2. Peraí, vamos explicar aqui, vamos contextualizar pro cara que tá por fora do que aconteceu. Foi o seguinte, eu fui convidado pelo pessoal da Campus Party, né, pra fazer uma palestra sobre aquela pessoa lá. Você lembra, mano? Aquela que tem uma fábrica de chocolate moranguete? Uma certa garota aí que falava que fez isso, que fez aquilo, que era fodona do Vale do Silício, caralho. E aí, você, como você lembra, ano passado, eu sem querer, querendo, descobri que, tipo, 90% do que ela falava era aumentado ou então inventado. Pois é, sem querer querendo o caralho, né? Foi eu que falei pra você fazer, escrever sobre ela. Não, sem querer querendo, que eu digo assim, eu nem sabia quem era essa mina, entendeu? E aí, eu esbarrei com o trabalho dela, entre aspas, entendeu? E aí deu isso, mano, os caras, eu falei... Como será que o trabalho dela consiste em enganar as pessoas? Ela é muito bem sucedida no que ela faz. O nosso trabalho é mais honesto do que essa mina, mano. Tá ligado? Sério. Se e o trabalho dela for esse, iludir a turma, ela manda muito. Manda bem pra caralho. Sim, mas e aí? Graças a isso, o que aconteceu? Aí o pessoal da Campus Party me chamou pra dar uma palestra lá, aceitei e tal, e fui lá pra São Paulo, a cidade que meus antepassados construíram. Estão construindo até hoje. Estão construindo até hoje, né? Pô, você vai... O pessoal paulista, paulistano, independente de onde o cara mora, ele é cheio de ser... O paulista é o de São Paulo cidade, paulistano é do estado, correto? Estado, exatamente. Mas aí tem os caras que são meio metidos a bestas de achar que a cidade é melhor do que outras cidades do país. Talvez alguns aspectos sejam, por conta de desenvolvimento econômico e tal, só que é o que você falou, cara, o que move a galera é o trabalhador roots, que acorda cedo e pega o busão e vai se fuder pra trabalhar, tá ligado? A mula motriz. Não é o playboy dos jardim. Então, tipo, às vezes o cara, ô, minha cidade, então, esses nordestinos, na época de eleição sempre tem, né? Ai, agora São Paulo tá cheio de nordestino, meu Deus. Na verdade, falando, sempre teve, rapaz, nós estamos dominando. Exatamente. Porra, meus pais são de Minas, por exemplo, não é Nordeste, mas, mano... Muita gente vinha de outros estados do país pra tentar a vida e construir uma história em São Paulo. Então, é a cidade mais cosmopolita do Brasil. Tem todo mundo. Talvez, verdade. E aí, o que acontece? Eu fui lá na Campus Party, né? E aí, no primeiro dia, cara, é uma euforia. Porque eu não tenho o costume de estar perto da galera que acompanha meu canal. Exato. O Izzy sempre fica com puta inveja quando a gente fala da BGS. Porra, mano. A gente posta fotinha lá da CCXP e, porra, caralho, eu nunca posso ir nessas coisas. Com a galera e tal. Aí eu até brinco, eu e Juras, a gente fala, tá vendo? A gente mora no Brasil, que é favela, mas a gente tem o povão do nosso lado pra abraçar a gente, pra dar beijo. Você mora no primeiro mundo aí, ó. Deus, ele sabe contrabalancear a situação. Verdade. É foda porque, tipo, eu tenho meus amigos aqui e tal, eu até já fiz vídeo com viagem com os brothers aqui, mas é diferente você tá lá com o pessoal que fala a sua língua, entendeu, Evandro? Sim, sim. Não, e que efetivamente porque acompanha assim... seu trabalho, né, cara? Porque você sair com um amigo, igual, eu tenho muita coisa na internet hoje em dia. Tenho MPB, tenho 99 Vidas, tenho o trabalho lá que eu faço com o Promobit e tal. E aí, meio que eu vivo, né, de internet hoje em dia. Toda a minha renda praticamente vem de internet. Só que quando eu saio com os amigos que não são da internet, não é a mesma coisa. Tipo, o cara não sabe o que... Não cara, é, nunca cara, riu porque você fez uma piada. Ou não lembra da história do cabrito lá que a gente contou, tá ligado? É outro tipo de interação quando você vai nesses eventos. É totalmente diferente, né? E não pra desvalorizar os brothers do mundo real, digamos assim. Mas a gente sente falta. Eu, principalmente, eu sinto falta de estar lá com o pessoal como eu tava aí nessa semana. Com o pessoal que entende a gente, que assiste o nosso podcast. Que ouve o nosso podcast, que assiste os nossos vídeos. Então foi muito diferente pra mim, por exemplo. Eu chegar na Campus Party, né? Sim. E aí vi gente correndo e falar assim, você é o Easy, eu posso tirar uma foto com você? É muito maneiro, né? Cara, isso pra mim é muito mágico, porque assim, eu já tive uma breve... A única vez que eu tive essa oportunidade, fui lá no Desencontro, em Fortaleza, né? Que eu sei que faz tempo também, né? Faz tempo. Faz tempo. E foi um evento menor, sabe? O evento, o desencontro, né? Que foi feito pelo Emerson, né? Grande abraço pro Emerson. Ele foi sempre, desde o começo, ele foi um evento menor, né? Porque não tem, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, os eventos, assim, de mídias sociais tendem a ser um pouco menores, né? E ele fez, assim, mesmo por paixão, entendeu? Foi aquele que... aquela parada que o cara entra, nem que seja pra, tipo, pra gastar o dinheiro dele, mas ele quer ver acontecendo, entendeu? O cara teve muita garra. Mas o contrabalanço disso é que por causa do local, né? Sendo em Fortaleza, você não tem o mesmo impacto, você não tem o mesmo... Não tem o mesmo número de pessoas que vão, como num evento, digamos, né? É, em cidades maiores, em São Paulo, Rio, a gente vai estar também daqui a pouco em um evento no Rio. É mais fácil, né, cara? Fortaleza é mais complicado o cara sair de um lugar pra lá. É meio fora de mão, entendeu? Até porque, por exemplo, pro desencontro, quando você tem um evento em São Paulo, por exemplo, né? Os famosos locais já estão lá. Então você paga ali só o quê? O hotel, né? E a entrada do sujeito, ó. Pra alguns, imagino que nem paga o hotel, só oferece a entrada, o cara que mora lá já, ele se vira, entendeu? É muito mais fácil, né? Agora em Fortaleza, você não tem muitos famosos em Fortaleza. Tem o... como que é o nome do brother? Da Chafurdaria, esqueci agora o nome do brother. Tem poucos youtubers famosos de Fortaleza. Tem aquela mina lá do Safadeza Oculta, que ela é de Fortaleza. Eu nem sabia. Ela é youtuber hoje em dia? Pois é, ela é de Fortaleza. Cara, ela foi pro tempo, não sei se ainda é. Ela botou silicone, você viu? Ah, a Camila, como é o nome? Lembrei. Camila, isso, Camila, puta. Ela é Camila Uckers. Porque eu tava confundindo Safadeza Oculta com outro meme. Ela é youtuber, sim. Não, tava com Camila Uckers, aqui, vamos ver aqui, inclusive. Porra, ela é muito engraçada, de Fortaleza, mano. Ela deu, caralho, 1 milhão de inscritos, velho. Ela ficou isso grande. Se ela é youtuber ou não. Olha aí, tem o triplo do meu... Como é que se diz? Da minha galera, entendeu? Será que ela... deixa eu ver aqui. Tá lá, tá na atividade mesmo. Tá tweetando ainda, tá... Olha aí, bonito, tem que aproveitar. Pois é. Na época essa menina nem existia, na época do desencontro. Então era uma pessoa, um famoso a menos, pra convidar e dar o impacto, pra dar o agito. Ô, Izzy, mas entendeu? Você tá aí falando que a Campus Party é maravilhosa, que as pessoas te deram um doce de presente, tiveram muitos beijos, abraços, parece lotada. Quantos... Antes de a gente começar a endeusar todo esse evento, esse final de semana sensacional que a gente teve, uma certa vez um amigo meu da internet, que você deve conhecer, chamado Izzy Nobre, virou e soltou uma célebre frase que dizia o seguinte: fama de internet é igual dinheiro de banco imobiliário. Não serve para nada. Na época que eu falei isso... Aí é que não. Tá. Após esse final de semana que o senhor teve aqui em terras brasileiras, você ainda continuou pensando assim? Não, claramente não, né, mano? Naquela época era outro esquema, né? Naquela época, ser famoso de internet, você não tinha nenhum retorno. Hoje em dia você tem uma carreira. Se você for famoso de internet, você consegue fazer uma carreira. Pô, a Kefra tá aí, né, cara? O Whindersonzão tá ruim. O Whindersson, porra, maior do Brasil. Mas então, deixa eu te falar, eu chego na campus e aí a primeira pessoa que eu encontro, primeira pessoa, o Afonso Solano. Pra te ajudar a tirar de roubada, tava... né? Você já me contou essa história. Pois é, tava lá o Afonso no saguão do hotel e tal, o cara me deu um apoio lá pra resolver umas tretas e tudo. E aí a gente entrou na Campus Party junto, vou lá, pego meu credencial, né, no crachá no pescoço e tal. E aí a gente entrando pelo saguão do local e o pessoal chega e pede pra tirar foto, pede... Uma coisa que eu não sabia que se fazia, Evandro, mas que é bem comum, o pessoal pede pra você gravar uma mensagem. Sim, isso é bizarro, acontece comigo também, eu acho... beleza, mas eu falo o quê, porra? O cara chega e fala... Grava não, aqui pro menos... Emerson, que ele também escuta o 99 Vidas. E aí, beleza, vou falar o quê? Então, eu tinha uma gravação padrão. Porque sempre era um cara que não tá lá, eu falava... A minha é perfeita a situação, porque eu falava... Porra, velho, eu vim do Canadá... Sim. E você não vê o cadê você e tal. Aí o pessoal curtia, o pessoal amarrava. Pedia sempre vídeo ou então uma mensagem de voz pro grupo do WhatsApp da galera que curte o canal. É assim, eu não sei se acontece com você, até porque você só participa de dois podcasts, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Podcast e tal. Mesma mídia. Mas no meu caso, por exemplo, eu tenho o blog, né? Eu tenho o meu canal, eu faço podcast. Então são três coisas que são bem distintas. Então tem gente que chega e fala, porra, me amarro no 99 Vidas. Tinha muita gente que falava que gosta do 99 Vidas, mas não comentava nada sobre MPB. Tinha gente que falava só do MPB. Tinha gente que falava só do canal, entendeu? Sempre variava. E aí eu chego lá e falo com o pessoal, e aí aquele abraço, tirar foto, vou lá e encontro o pessoal do MRG. Galera do MRG, gente boa pra caralho, eles estavam lá no stand do Submarino, fazendo lá o esquema de batalha de robôs. Conheci o Jovem Nerd depois de, cara, 15 anos acompanhando o trabalho do cara. Porque querendo ou não, a gente se conhece pela internet. Tem uma galerinha. Sim, a gente é brother de internet. A gente já gravou com eles um monte de vezes e tudo mais. Ele já gravou no 99, então assim, Tipo, é meio que tem um ciclo de amigos, mas que não tem, sabe? É estranho. É um relacionamento diferente do que a gente tem na vida real, entre aspas. Não, é, de você conhecer alguém por tanto tempo, mas não realmente conhecer, né? É muito bizarro. O Jovem Nerd, ele acha que ele é o cara, personalidade de internet, que eu conheço há mais tempo, trabalho, entendeu? Porque eu tava na faculdade no Brasil ainda, mano. Quando eu fiquei sabendo do trabalho do cara. Né? Na época ele fazia lá, tipo, que na época tava rolando Casa dos Artistas e tal. É, foi uma das primeiras coisas que eles fizeram casa que estourou, né? Negócio dos heróis, sim, sim. Ele fazia fotonovela dos heróis e tudo mais. E aí, eu fiquei conhecendo o trabalho do cara através disso, fiquei acompanhando há 1000 anos, fiquei sabendo do Jovem Nerd, do Nerdcast, muito tempo depois. O Nerdcast foi um dos primeiros podcasts que eu passei a ouvir com frequência. Eu mandei um e-mail pros caras e eles leram no ar, e aí depois eu fiquei sabendo que eles leram porque o Azaghal tinha lido um artigo do meu site, ele gostava e tal, e aí eu notei que eles me seguiam, e aí tipo, minha cabeça explodiu, e aí tá lá conversando com os caras de igual pra igual, tipo, produtores de conteúdo de internet juntos no evento e tal, cara, era inacreditável. É outra coisa, né, cara, é o que a gente falou, você ter o contato pela internet, pelo Twitter, que é o que a gente mais usa diariamente, é uma coisa, agora você tá no mesmo, aconteceu isso comigo na CCXP o ano passado, tipo, a gente tava uma hora numa rodinha, cara, mó galera que eu falo todo dia pelo Twitter, o que eu leio, o que eu acompanho, e a hora de repente cai a ficha e fala, porra, olha, os caras tão aí, ó, os caras são que nem nós, sabe, não é? Às vezes o pessoal em Deus, às vezes o pessoal fala, ai, meu Deus, tinha um menino que trabalhou comigo lá quando eu trabalhei na loja da Tim, e ele é esses caras maníacos de podcast. Escuta pra caralho, conhece todo mundo, não sei o quê. E ele é tão jegue que ele demorou umas 3 semanas pra se ligar que eu era eu. E ele ouviu 99 Vidas. Aí, caralho, um belo dia, eu chego pra trabalhar, ele vira e fala, mano, você é o Evandro dos 99 Vidas? Aí eu sou, porra. Caralho, que foda, não sei o quê. E ele não sabia, tá ligado? Que era eu. Aí ele começou, caralho, você conhece o Izzy? Você conhece o Jurandir? Aí eu, mano, você acabou de perguntar se eu sou o Evandro dos 99 Vidas. É lógico que eu conheço os caras. E a ficha tava caindo. Sabe aquele jogo Pachinko? Sim, conhece? Sim. Pois é, a ficha não caiu uma vez, ela tava caindo aqui no patinho. Ela bate aqui, bate aqui, ah, você é Evandro. Ah, você conhece o Jurandir, ah, você não, conhece o Bruno. Ele falando, você conhece o Jovem Nerd? E foi bem na semana que ele tinha chamado a gente pra gravar um cast. Você já conheceu ele? Ao vivo? Sim, várias vezes. Aí eu falei aqui, ó. Quantos eventos dessas paradas você já foi, Evandro? BGS, né, cara? Desde que existe, praticamente. 5, 6 já. Ah, claro, o maior, tal, de ir já com 99 Vidas Grande e tal, cara, foi a CCXP, que foi recente, o ano passado. Mas BGS, focado em game, eu vou em todas desde que existe. E aí é legal porque, no caso do 99, a gente vê o crescimento, né? Tipo, eu cheguei aí, eu e o Bruno, e sei lá, 10 nego falar com a gente durante o dia. E aí no outro ano, sei lá, vinha 50. Aí vai crescendo, sabe? Cada ano que passa o podcast fica maior. Se você continua trabalhando e colocando conteúdo, o público tende só a crescer. E aí o que eu achei louco, deve ter acontecido com você na campus também, é você ver que os caras que você consome viram e falam, ah, ouvi tal coisa quando você falou no podcast. Isso é muito maneiro, cara. Porra, isso não é louco. Porque você, mano, não imagina. É até porque quando a gente produz, você não, fala, porra, eu não tenho tempo muito pra ouvir. Então o cara, menos ainda que o cara vai ter tempo pra me ouvir. Só que ele escuta. Não, pois é. Tem muita gente que eu vejo. Por exemplo, tem vários brothers que eu não espero, eu não tenho expectativa que eles acompanhem o que eu faço, entendeu? Porque às vezes o cara simplesmente não gosta daquela pegada de conteúdo, ou então, como você falou, não tem tempo. Então, quando eu vou pra esses eventos, eu esbarro com gente que eu considero brotherzona mesmo, mas eu não tenho expectativa da pessoa realmente acompanhar o que eu faço, entendeu? Eu sempre imagino que o cara tenha lá a vida dele, tá fazendo as coisas dele. Quando alguém, como você falou, vira e fala, pô, mano, eu fico muito surpreso. Quando o cara fala, ah, isso aqui me amarro naquele vídeo que você fez, naquele podcast. Muita gente, quando o pessoal falava sobre o MPB, por não, exemplo. Eu achava loucura. Até te falei da BGS, não foi nem do CXP. Eu falei, porra, Isa, é o bizarro. Chegou uma galera na BGS pra mim falando que só escuta o MPB. Porque pra mim, todo o público do MPB é o público do 99 Vidas, tá ligado? Só que aí a gente vai ver que não é. Principalmente quando é mulher. Mulher que não liga pra game e tal, mas ela quer dar risada, quer ouvir alguma história bizarra. Ah, ele escuta o MPB. Então, assim, às vezes a gente não tem controle do que a gente tá criando. Eu acho que o MPB, ele tem mais apelo do que um podcast como o 99 Vidas. Porque o podcast 99 Vidas, você tem que gostar de games. E não apenas games, mas games antigos. Sim. Também. Porque a gente fala de games recentes, mas não é com muita frequência. É, seria, sei lá, 80% antigo o conteúdo do podcast. Isso. Mas eu, cara, pra mas mim, era noção... todo mundo que conhece o MPB era obrigatoriamente Vidas. E aí na BGS eu vi que não é isso. É, meu amigo, é diferente. É curioso, porque assim, eu contei isso num vídeo. Já lancei o vídeo em inglês da minha viagem pro Brasil. Porque o vídeo em inglês é um pouco mais fácil, eu faço rapidinho, enquanto o vídeo em português vai ser uma série de vídeos. Então eu falei que é fácil você se acostumar com um certo número e aí esquecer o que aquele número representa no mundo real, entendeu? Porque, por exemplo, o MPB no momento tá ali na faixa dos 25 mil downloads por episódio. Galera, mano. Né? Que é uma faixa honesta. Quando você pensa, porra, 25 mil perto do 99 Unidos, por exemplo, é uma fração. É um quarto. Perto do Nerdcast, então, é bem pouco. Mas, quando você visualiza 25 mil pessoas. Lota vários estádios do Brasil, isso aí, mano. Tipo, 25 mil pessoas. Dependendo da cidade, se a gente candidatar e os caras votarem na gente, se todos 25 mil votar, a gente se elege, filhão. Pois é. Prefeito, vereadores e nobres, imagina. Da cidade de Caxangá, no Paraná. Eu posso? Eu sou cearense, eu não sei como é que funciona essa parada. Pô, eu quero Celso, ser prefeito de Pau Grande, hein, mano. Não. Caralho, imagina! Outra coisa. Eu vou me candidatar ao Pau Grande. Outra só pra coisa. Quando chegar nos lugares e falar: quem é você, jovem? Eu sou prefeito de Pau Grande. Você tá ligado que agora a gente tem o melhor advogado do Brasil? Sim. E a gente tem o melhor juiz do Brasil. Juiz federal, veja você. Foi um brother que mandou um ouvinte. Na verdade, ele não era ouvinte quando ele mandou mensagem. Ele mandou mensagem no YouTube pra dar uma ajuda aí e tal, parada legal. E eu até duvidei que o cara fosse juiz, porque eu falei, cara, porra, na internet, todo mundo, né, ninguém sabe que você é um cachorro. Lembra aquele meme clássico? Na internet ninguém sabe que você é um cachorro, aí tem um cachorrinho do teclado e tal. Porque, caralho, juiz por falar até eu sou, caralho. Mano, aí o cara me dá todo o parecer legal de uma situação, dando. E assim, claramente o cara entendia. Pelo tom, pelas palavras que a pessoa usa. Você vê que ele entende. Ele não tá falando com aquela altivez, aquela arrogância clássica do cara que ainda é estudante. Sim. Ou que ele pesquisou na Wikipedia, né, pra te responder. É, pois é, não. Ele tava falando com. Assim, você percebe no tom que o cara realmente manja. Mas eu falei, caralho, juiz, mano. Um vai juiz assistiu meu canal? Que porra nenhuma. Aí o cara falou assim: tem uma hora depois da conversa, já a conversa tava progredindo. Ele falou assim: mas me diz aí, você duvidou que eu era juiz na hora, né? Eu falei, cara, pra ser sincero com você, eu ainda tô duvidando. Agora. Aí o próximo e-mail, mano, é a carteira de juiz do cara. Deu literalmente. Deu a carteirada. Deu a carteirada. Eu levei a carteirada, mano. Cala sua boca aí, canadense, otário. Se vacilar aqui, eu te prendo, seu porra. Aí eu recomendei pra ele ouvir o melhor podcast do Brasil e tal. Ele ouviu, curtiu e é nosso padrinho. Ah, o juiz federal tem que chegar com quanto? R$1.000, né? Metade do que tá lá tem que ser dele. Ô, falando em padrinhos, os padrinhos do melhor podcast do Brasil. A gente avisou, inclusive, antes, uma semana antes, né? Puta que pariu. Que a gente ia agitar um churrasco com eles. Inclusive, perguntaram, eu vou afirmar aqui, sim, porque, cara, não é possível que alguém já tenha feito isso. Somos nós, 99 Vidas, somos o único podcast, e diria mais, talvez produtor de conteúdo brasileiro, que faz esse tipo de ação, cara. De ir juntar a galera e falar, ei, padrinhada, vem aqui. E aí a gente faz um churrascão da massa, afinal somos brasileiros, e vai lá zoar com os caras, abraça, dança a dança do gás, mano, que pô, maneiro. Pô, o gás, jogamos videogame na mal putaria FIFA, tigres e tal. Tigres. Cara, não, a gente chega lá, né, o dia do sábado. Churrasco, os brothers... No sábado, os brothers vêm me pegar na porta do evento, entendeu? Me pegam lá no evento, me trazem pro negócio. Quando eu chego lá, mano, você não era nem pra ter mostrado a foto dos copinhos, que seria sido mais legal se fosse surpresa. Eu achei foda. Os caras fizeram copos personalizados com o logotipo do podcast, velho. Tem um áudio que você postou no Facebook com várias fotos daquele dia. Eu acho que dá pra linkar aqui na postagem desse programa pra galera ver. Vou tentar. Mas, cara, foi muito maneiro, porque assim, a gente já tinha feito isso 99 vidas antes, e foi muito legal também, tá? O Jurandir, inclusive, quando ele tava aqui na CCXP, ele também foi. Aí eu falei, porra, vamos fazer no MPB também, porque tem bastante gente aqui de São Paulo. E o Easy vai estar aqui, né? E afinal, não é todo dia que a gente consegue encontrar com o menino Easy. E aí, eu que ia buscar o Easy na Campus Party pra ir pra lá. Só que aí acabou que de última hora meu primo resolveu ir também, eu tinha que buscar ele, ia atrasar tudo, aí eu mandei no grupo aí. Não tem ninguém que pode ir lá buscar o Easy lá, não? Mano, apareceu tipo 2, 3, sabe? Os caras super solidos. Não, pode crer, mano. É muito maneiro você ver. Os caras são foda. Muito maneiro você ver que a galera se mexeu pra fazer a parada foda e assim, foi muito mais legal do que a gente imaginou que seria, sabe? Caralho, infinitamente. Mano, eu chego lá e aí tá lá o pessoal com aquela... Começa de conversa, né? Churrasco brasileiro mesmo, churrasco honesto, real, legítimo. Não é honesto. Não é a coisa que a gente que mora aqui fora tem todo dia, né? Então, pra mim, já tinha isso. Os caras trouxeram tubaína, mano. O Wilson ficava que não, nóia. Vê a tubaína, hein? Cadê? Tem, não, tem Guaraná. Tem Guaraná, não. Tem um drogado. Não, e o Evandro meteu a linguiça na minha boca, ainda teve isso. Fizemos linguiça. Porra, foi maneiro demais, mano. Caralho, eu tava falando com os caras, o Evandro vem com uma linguiça na ponta de uma faca, que parecia tipo uma espada, e ele nem me avisa nem nada, eu viro pro lado, ele enfia um negócio na minha boca, quase que ele me fura, sai a faca do outro lado. Quente quase. Quente pra caralho, mano. A linguiça. Quente pra caralho, mano. Porra, vai tomar cara, no mas cu, mas assim, Evandro. A gente, comentando do churrasco ainda, a gente tem que mandar um abraço especial pra galera, mano. A Lu, que foi aqui, cedeu lá a casa e tal, recebeu. Porra, Lu, gente, reservou espaço, o marido dela, a galera toda que tá lá no grupo sempre, sabe? Pô, ainda pude tomar, cara, você sabe que os caras são brother quando eles permitem que você tome um banho na casa deles, que eu tava, mas é o seguinte, nesses tava eventos, tava gambá, usando a mesma camisa na quinta-feira. Cara, tu fala aí, não, mas eu tinha lavado a camisa na pia do hotel, pelo menos. Camisa do Vitrovida, leprosa. Eu usei aquela camisa, acho que 3 vezes na viagem, cara. Tem que usar, tem que divulgar no Vitrovida, tá certo. Sim, sim. A gente tem que fazer uma camisa do MPB, inclusive. Cadê aí, ó, artistas, ilustradores. Vamos organizar aí. Aí, cara, no churrasco, tava todo mundo lá que tá sempre no grupo, pessoal daqui de São Paulo. Heitor, Madu, Rafael Bacon lá, que foi com você, que tava na Campus Party. O Ricardo Cigari, cara, toda a galera. Pepe. Pô, o Ricardo Cigari, inclusive, melhor camiseta do Brasil. Você viu a camiseta que ele tava usando, cara, no churrasco? Cara, eu reparei. Pô, você não manja. É uma camiseta que ele falou que eu acho que comprou na Riachuelo, sei lá, que eram vários consoles, né? Sim, e vários controles, né? E tal. Que a galera ficou enchendo o saco dele, que era um pijama. Porque parece, eu vou até admitir, parece um pouco de pijama mesmo. Que, inclusive, eu tenho uma igual àquela. Porém, é uma camiseta maneira. Era a camiseta maneira, mano. Se eu tivesse tempo, eu ia atrás de comprar uma assim também. Cara, todo mundo, o nosso bravo Gabiru, que é um clássico do grupo. Todo mundo, gente boa. Gabiru, inclusive, melhor corte de cabelo do Brasil. Como o Cristiano Ronaldo, os caras chamam ele do quê mesmo? Esses caras que são metrosexual, rapaz. Metrosexual, o cara tem o estilo, tem o. Como é que se diz? Na mesma proporção que o cara Renan lá tinha cara de realengo, o Gabiru é metrosexual. Enfim. o cara foi maneiro pra caralho. É muito. É assim, é como o Izzy falou, é legal você estar em evento. Eu queria ter tido mais tempo de ficar lá, porque eu tinha marcado de gravar com o pessoal, com o Jovem Nerd, com o Pirula, com a Luli, tudo no mesmo dia, porque eu tinha pouco tempo. Então eu fui pro churrasco, já assim, olhando pro relógio, porra, eu tenho que voltar, porque eu tenho que gravar, fiquei de gravar com o pessoal, cheguei atrasado pra caralho. Não, passa lá. Rápido pra caralho, é foda. Você fala, vou ficar até rápido, 3 horas. Você chega... Pra mim, o churrasco passou assim 10 minutos, foi muito rápido. Sim, porque tem muita conversa pra falar com os caras, né, mano? E é legal... É, muita coisa pra gente. A gente falou também. Você tenta dar atenção pra todo mundo e tal, porque você não quer que o cara venha de longe pro evento e o cara não tenha ali o tempo pra bater um papo com você e tal. Você tem, pelo menos eu tava, essa era a minha preocupação. Eu tava lá, pô, já falei com esse brother? Não falei com aquele brother, vamos lá bater um papo com aquele brother. Opa, chegou um cara aqui, vamos lá bater um papo com esse cara, vamos tirar uma foto. Eu tava tentando o máximo possível, porque assim, na minha cabeça, ia ser muito chato pro cara que veio de longe e por eu ter relativamente pouco tempo pra passar lá, eu acabar nem falando com o cara, entendeu? O cara veio pra falar comigo e eu não troquei uma palavra com ele. E aí, nesse mesmo dia, o que aconteceu? Seu de noite, Easy. O que rolou de noite? No sábado à noite? Num certo sábado barzinho, noite? Com certas pessoas postando coisas no Twitter. Ai, caralho. Essa treta foi sensacional. E por isso que o nome do podcast é Trutas e Tretas, porque foi de dia com os truta lá encontrando na Campus Party, tirando foto, gravando. Inclusive tem isso. Tem vídeo pra caralho, né? Cadê esse? Eu vou aparecer. Fez vídeo que nem um louco. Caralho, mano. Ah, esse pessoal deve estar chegando em casa e relaxando um pouquinho, assim, uns 2-3 dias pra passar, assim, um pouco da como é que se diz? Qual que é o termo disso? Quando você tá muito cansado de um evento, você tá... É um misto de ressaca... Com o quê? É ressaca, eu acho, sei lá. Cansaço. É ressaca, com aquele cansaço de fazer muita coisa, né, e tal. Que ainda sobre o seguinte. Calma aí, antes disso, eu preciso contar da sexta-feira que a gente saiu lá da Campus Party e a gente tava no carro. Eu preciso dedurar para os amigos ouvintes que o Izzy estava impressionado que aqui no Brasil tem pessoas que moram e dormem na rua. Eu não tava impressionado, né? Claro que eu já vi. Não. Eu já vi isso, entendeu? Claro, lá, caramba, o cara dormindo na rua. Lá perto da Paulista. Velho, eu já vi criança. Não, pô. Eu sou de Fortaleza, pô. Eu já vi criança dormindo no chão. Mas isso era o Izzy 10 anos atrás. O Izzy agora viu isso quando? Aí no Canadá não existe. Então, exatamente. Eu tava assim um pouco. Porra, e o motoboy, cachorro louco, no meio da faixa? Cara, eu tinha muita coisa. Eu tava muito. Como é que se diz? Tava muito surpreso com muita coisa mesmo, né, mano? Muito inocente. Fora da realidade. Mas é o que você falou. O cara mora, sei lá, depois de 6 meses que ele tá fora, ele já perde a referência, né, cara? Porque por mais que igual você sabe que o Brasil. tem pobreza pra caralho, tem violência e tudo mais, só que você não vê isso no seu dia a dia. Então até cair a ficha de que você tá no lugar que o motoboy passa a 2 centímetros do retrovisor do carro e não tá nem aí. Não, e o pior é que, tipo, eu vi isso numa ocasião que tinha um corredor imenso. Sim. Entendeu? E eu ainda fiquei assim, pô, olha aí, mano, que parada louca. Mas, tipo, mó normal o que os caras estavam fazendo e mó tranquilo. Sim. Relativamente falando. Então, aí sábado à noite estava lá, amigo Israel, com a turminha, com a sua turminha da internet, com a sua patota, conversando, fazendo vídeo, telelé, o que ele faz em horários alternativos. Você tá falando da treta do bar do hotel. E aí, né? O pessoal, de novo, nossos amigos aí do grupo do MPB no Telegram, dos padrinhos, começaram a ver que tinha uma pessoa tweetando desgraçadamente falando do Easy. Não, veja. Olha só, que eu vou seguir, mano, que merda essa situação. Porque eu vou o seguinte: tô lá no bar, né? Como eu falei, do bar do hotel. Com a Luli de verdade, um amor de pessoa. Ela é brother, já conversei com ela no BGS Luca... também. Porra, gente finíssima. Sabe o que eu gosto nela? Uma coisa boa. A dicção dela fala é muito bem boa, pra cara. Caralho. Pra vídeo, fala bem pra caralho. Ela manda muito bem. Eu gravei vídeo com ela, gravei vídeo com o Lucas, o namorado dela. Ah, tava lá o Caio Gomes do Nerdcast. Tava lá o Matheus Castro, dos irmãos Castro. Também o Marcos, fala caralho, mano. Eu troquei ideia com eles na CCXP. Os caras gente são boa. Firmeza, muito. Muito gente boa, cara. Ah, é foda porque o Marcos, ele tava meio indisposto, então ele ficou mais tempo no hotel e tal, não tava se sentindo muito bem. Isso me lembrou o Felipe Neto, nos dois desencontros o cara ficou mal, ele meio que não saiu lá do quarto, ficou só no hotel, tava passando meio mal. Tem gente que quando viaja dá aqueles revertérios, né, mano? Sim, mas e aí? Então acontece, tô lá com o pessoal. Mensagem. Aí, tô falando de você. Calma, deixa eu explicar o cenário, né? Tava lá com o pessoal, a gente tava conversando sobre desenvolvimento de jogos, né? A gente tava comentando sobre o jogo do 99 Vidas, que é relativamente recente, o Matheus me dando lá os insights dele, falando sobre a experiência de lançar o Lenda do Herói e tudo mais, a gente batendo aquele papo, falando sobre mil coisas, né? Como quando você encontra um amigo que você não vê há muito tempo, são mil papos, assim, velocidade da luz, sabe qual é? Tava conversando lá com o pessoal, aí de repente, e tipo, eu sou viciado em celular e rede social, acho que você me segue no Twitter, tá? Deve ter percebido isso. Já. Nessa ocasião, por eu estar tão assim eufórico de estar conversando com o pessoal e tudo, conhecendo muitos deles pela primeira vez, eu tava nem pegando muito no celular. O celular tava ali na mesa, eu tava pegando, assim, eu pegava pra tirar algumas fotos e até poucas, eu tirei relativamente poucas fotos, porque eu não tava muito no celular, entendeu? Então, o celular tava na mesa, então de repente ele começa a apitar feito louco. E aí, tipo, no grupo dos padrinhos do MPB. Do MPB, né? E aí eu falei, Alvaro, o que é isso aqui? Aí eram mandaram screenshots e links diretos de tweets de um maluco tweetou assim várias vezes seguidas, com raiva pra caralho, entendeu? Falou, esses nobres aí, cala a boca, filho da puta, chato pra caralho, não sei o quê. Tipo, esculachando, entendeu? Aí eu falei, porra, mano, eu falei isso no chat na hora, cara, ó, na moral, eu entendo que os caras mandam porque eles têm um senso de preservação, querem proteger, tem alguém falando de um brother deles, os caras ficam até meio chateados. Negócio de mexer com um, mexer com todos. Exatamente, eu falei assim. Hype do churrasco, né, mano? Daquele dia e tudo, então imagina. Isso. Eu acho que foi até o Gabiru que mandou, não foi? Eu acho que foi o Gabiru. O próprio safado. Olha aí, a culpa inteira disso é do Gabiru, velho. Aí eu falei assim, cara, olha, na boa. Eu não tava nem chateado com ele nada, não. Eu falei assim, quer esse moleque de escola? Orra, vai deixar. Ó, mexeu, falou da mãe, vixe, orra. Aí eu falei assim, cara, olha, na boa. Eu tava super na boa, cara. Você pode ver a mensagem que eu mandei. Eu falei, cara, na boa, nem me manda isso aí. Porque eu sei que tem um monte de gente que me odeia, eu sei que tem um monte de gente que tudo essas coisas. Mas não tem nada que eu possa fazer. Eu não vou lá brigar com o cara, como você ousa me xingar no Twitter, porque não tem porquê, entendeu? É negatividade, eu prefiro focar aqui. Encontrei com vocês, fui foda pra caralho, tô falando com outra galera que tá sendo foda pra caralho. Faz muito mais sentido eu focar nisso aqui do que focar no maluco que tá falando merda. Até aí, beleza. Sim. Só que eles estavam falando tanto pelo nome eles não estavam só falando, tem um cara falando isso aqui. Eles falaram, olha, o fulano de tal falou isso aqui. Sim. E eu falei assim, esse nome eu não conheço, eu deveria conhecer, eu deveria ficar mais preocupado, porque tem alguma significância maior. Deixa o juiz federal lá, né, mano? Aí você já pois fica é, já é outro juiz. Aí eu falei assim, deixa eu ver quem é esse maluco, só pra ter uma noção de quem que é, entendeu? Não, queria, não ia responder, ele ia falar, porra nenhuma, eu só queria ver quem era. Aí eu vi lá as mensagens, nessa hora ele já tinha partido pra outra, porque essa galera, eles são meio loucos da cabeça, entendeu? O Twitter é meio que uma terapia pra eles. Eles sentem um impulso, um ímpeto. No caso, esse cara, depois que eu fui saber que é um cara que eu bloqueei há muito tempo atrás, porque ele tava sempre tentando fazer amizade, sempre puxando assunto. Você bota o nome dele no search do Twitter e o meu, você vê assim, de anos atrás... Mas você bloqueou uma galera também, né, mano? Ah, nem quando enche o saco eu bloqueio, velho. Mas isso aí, porque não tem, cara, é muito tempo, eu não pago a internet, cara. Eu, cara, olha só. Mas veja bem, a internet é um playground, certo? Eu venho pra internet pra me divertir. Pessoas chatas e pessoas escrotas e pessoas que não agregam nada, pessoas que só me entediam, eu já tenho bastante disso no mundo real. E no mundo real, eu não posso me livrar delas. No mundo real, eu sou obrigado a lidar com elas. Sim, você não dá pra ser bloqueado, na internet, não tá no Black Mirror ainda. Eu não tô obrigado a lidar com gente escrota, tá ligado? Eu falo, vou bloquear mesmo. O cara tá enchendo o saco, eu bloqueio mesmo. Então, esse caso, esse sujeito, né? Então, se foi isso, ele era todo querendo ser amiguinho. Tem vários desses que seguem esse arquétipo, aliás. Tentam ser amiguinho, mandam mil mensagens. Aí, de repente, do nada, estão lá odiando pra caralho, xingando e tal. Beleza. Aí eu falei, cara, foda-se, não importa. Voltei com essa pessoa, só que eu fiquei assim, quem é esse cara? Vou dar uma olhada. Ah, vou dar uma olhada lá. Como eu falei, ele já tinha partido pra outra. Porque essa galera é meio... Essa galera não é muito normal, saca? Eles... O cara deu um chilique absurdo, depois já tá falando de outra parada, nada a ver. Foi só o... Ele é uma parada meio pavloviana, entendeu? É aquele... Teve um impulso, reagiu na hora ali com aquela agressão. E aí já foi a válvula de escape, talvez, o cara, não sei. Só que aí eu vejo que, olha você, o cara tinha dado check-in no bar do hotel. Olha aí, aí que as coisas ficaram legais. Aí eu falei, ah... Porque é o seguinte, quando alguém dá esse estilique de me xingar, geralmente é porque eu acabei de fazer um vídeo, ou porque eu acabei de dar um tweet que teve muito RT, aí eu acabei caindo na timeline do cara e o cara fica com raiva, porque ele já me odeia, porque eu bloqueei. O cara manda aquela clássica Easy 9 na timeline, quem foi? É, exatamente. Mas, sabe o que eu entendi isso? Que tenta não tretar com ninguém, tá ligado? Não, pois é. Sabe o que é foda? É porque o cara, quando ele fala isso, ele não tá realmente querendo saber quem foi, porque ele sabe quem foi. Ele tá querendo assim, por favor, alguém me fala que também não gosta dele, eu preciso ouvir que eu não tô sozinho nisso. É isso que ele tá falando, na verdade. Porque ele sabe, se, cara, se tem gente que eu sigo, que dá RT de pessoas que eu não gosto, sabe o que eu faço? Eu vou lá e dou mute na pessoa que tá sendo retweetada, ou então bloqueio. Pronto, esse negócio de ficar, ai gente, chega aqui, quem é que eu odeio? Você também odeia ele? Você também odeia? Ah, é meio babaquice, mas é porque essa galera, tudo, a maior parte dessa galera, tipo, não tem 20 anos, então eu até entendo, porque essa é a hora de você ser idiota. Não é verdade? Tá na idade. Essa é a hora de... Porque quando você for mais... Se você for mais velho e for babaca desse jeito, a vida é mais complicada. Então deixa os caras brincar, deixa os caras ser babaca na adolescência, porque é a hora de ser babaca mesmo. Aí eu vou lá e vejo, porra, o cara tá logado aqui no... Ele deu check-in aqui no bar. Agora eu entendi melhor. Não é porque eu tweetei alguma coisa, não é porque eu falei, né, não fiz um vídeo. Não, ele tá ouvindo aqui a gente bater papo e tá puto pra caralho. Ele tá te achando, né, chato pessoalmente, isso... pessoa física. Não é, não é a pessoa, sim, razão é social, não fantasia, easy nobre da internet. Mas tem que ver também que quando o cara já não gosta de você, tem um meme na internet que assim, quando você não gosta da pessoa, qualquer coisa que a pessoa faz te incomoda. Tipo, tu não gosta do cara, ou ele tá bebendo água no bebedouro. Ah, esse filho da puta aí bebendo água toda, tá ligado? Pode crer, né? Esse nariz grande do caralho tá respirando todo o meu ar. Quando você já não gosta do cara, qualquer coisa é desculpa pra você ficar com raiva. Então foi isso, o cara já não gosta de mim, né? Beleza, tudo bem, ele tem direito dele de não gostar de mim. E aí, e, tipo, eu não sabia quem era. Eu falei assim, peraí, quem é esse fulano? Aí eu viro pra mim, gente, quem é fulano de tal? Porque eu queria chegar no cara e falar, véi, você tá me chamando de filho da puta? Mano, você tá mandando cara, mas sabe o que eu queria acontecer? Você fala, tô mesmo, por quê? Pula pra dentro. Aí seria bonito pra porra. O puto UFC comendo, mas são só os dois pau no cu do caralho que não deu nada. Mas seria lindo, não, mano. O cara fugiu, como eu queria que ele falasse. Falei por quê? Algum problema? Já virasse na cotovelada? E aí você já puxa as cadeiras e desce na corcunda dele e, mano. Não, mas ia dar ruim. Sabe porque eu falei com os brother meu no aftermath da situação, que falou o seguinte: o cara, no final das contas. Não, deixa eu te contar a história antes de dar esse detalhe, né? Eu começo a virar pra mesa, quem que é o fulano de tal? Enquadrando, enquadrando. Quer ver? Pensa que é o Easy, cara. Quero saber, mano. O cara tá falando merda? Que eu tô aqui? Porra, você não perguntaria também, Evandro? Ou não? Você lhe daria diferente? Mano, é que sei lá. Deixa eu falar. Eu bloqueei. Não sei. É o tipo de situação que você tem que viver. Você tem que viver pra saber. Não dá pra falar. Cara, pois é. É foda que todo mundo depois, os caras estavam dando todos os prognósticos. Ah, você devia ter... Cara, na hora, você não sabe o que fazer, mano. Na hora faz o que você acha que deve fazer. Aí eu saí perguntando, quem que é o fulano? Porque eu queria saber. Eu queria ver quem é o tipo de pessoa que num bar com amigos bebendo, conversando... Fala, quem é que é Jurandir Filho aí? Ah, sou eu. Tem algum probleminha comigo ou chegado? Já ia enchendo o peito, tá ligado? De pombo, abrindo o braço. É que você tá com algum probleminha comigo? Só eu, o cara... Não, mas olha só. Eu chego, eu pergunto pro pessoal, gente, quem que é o fulano de tal? Assim, perguntando alto pra mesa inteira, entendeu? Quem que é o fulano? Ele ia pro lado, quem que é o fulano? Nem que tem ninguém aqui. Vira pro outro lado, quem que é o fulano? Ninguém. Aí o Caio Gomes do Nerdcast, ele falou, e que faz também o físico turista, que é um vlog sobre ciência e tal. Ele mora na Holanda agora e tudo mais. E ele falou, cara, a única pessoa que eu não conheço aqui na mesa é aquele fulano ali. Ele aponta pra um garotinho franzino ali, quietinho na dele, todo mundo conversando, rindo e bebendo. E ele no celular, assim, sabe? Frenético, tweetando pra caralho. caralho. Ele não tava falando com ninguém, não tava assim, entrosando com ninguém, entendeu? Tava lá, era o típico o cara que não tem muito tino social, entendeu? Pelo menos é a leitura que eu tive da situação. Quando eu tô num bar, todo mundo conversando, até eu, que sou viciado em internet, tava com o celular na mesa conversando, querendo curtir o momento. Aí beleza, eu pergunto pra aquele lá de novo: ô, quem que é o fulano de tal? Aí o Pablo Peixoto, brother, que eu tinha acabado de gravar com o quatro cara, coisas, né? Fala assim: ô, esse aqui, ó. Ele aponta pro maluco, né? Aí nisso, finalmente, o maluco levanta a cabeça, porque agora acusaram, não tem mais como ele ignorar. Aí ele fala. Aí nisso ele levanta a cabeça, aí eu falo assim: véi, você quer falar alguma coisa? Fala na minha cara, mano, eu tô aqui. Tipo, falei rindo e tudo, entendeu? Eu sou rindo e tal. Fala aqui, mano, eu tô aqui. Ele. Ah, com a voz um pouco trêmula, assim, ele não tava esperando isso, né? Então, é porque uma coisa é você xingar alguém na internet, que nada acontece, outra coisa é a pessoa tá lá na sua frente e falar: pô, mano, tô aqui. Aí ele, assim, se atrapalhou um pouco, com a voz um pouco trêmula. Cara, você é chato mesmo. Eu falei: pronto. Sim, mas teoricamente ele tava falando no Twitter, né? Teoricamente ele me chamou de filho da puta e mandou calar a boca. Depois, essa parte é que eu repeti. Por isso que eu falo, mano, eu queria que fosse o quê? Você é chato pra caralho mesmo e corno, sua mãe, eu vou comer sua mãe que ela é gostosa. E tá sério, tá ligado? Cala a boca aí. Que tá sério. Uhum. E ele já puxa um 38. Essas coisas ele só teve coragem de falar quando tava longe. Na minha frente ele não repete. Logicamente, mas seria engraçado se ele falasse. E aí, algum problema? Aí você ia fazer o quê? Aí eu tinha que partir pra cima, mano. Não posso. Porque quando ele só falou: ah, você é chato, que é a parada mais. Assim, me chama de cara de melão logo, que é a coisa mais boba que você pode falar. É muito quinta série. Você... Mano, mas até aí você chamou o cara de minhoca do Mimi também. É o mesmo. Ah, isso foi depois. Não, mas é a mesma quinta série, cara. Calma lá. Aí eu falo: véi, pronto, você falou na cara, agora você é um homem, não é melhor? Ele: ah, você é chato mesmo. Ele só repetiu o que tinha falado. Eu falei: ou seja, você já falou isso, mas pronto, você fala na cara, velho. Aí eu, como eu sabia que ele não ia falar porra nenhuma, ele não ia levantar e vir pra cima. Exato, ele ia fazer coisa. Eu tô brincando alguma. Aqui, mas eu sei que a situação não permite, tá ligado? Nenhum dos dois lados fazer esse tipo de coisa. Mas seria maneiro pra caralho. Então, aí eu viro pra. Seria um pedaço pra galera. Alto supremo, mano. Porra, já pensou? Nunca saiu porrada, né? Aí eu olho pra galera assim, aquela apreensiva, né, e tal. Aí eu falo: tá vendo? Eu falo assim, falei em voz alta pro moleque ouvir. Falei: tá vendo? Ó, hater de internet é isso aí, velho. O cara fala pra caralho no Twitter e tal. Quando eu pergunto, o cara fica todo nesse... Não se acusa quando eu perguntei quem era. E aí, você é chato, tipo... Meio idiota, entendeu? Aí beleza, beleza. Aí, tipo, pra mim já tinha acabado, foi só isso. Eu falei: fala na cara, caralho. Falou, pronto, agora você é um homem, não é um rato do caralho. Voltei. Seu merda. Seu bosta. Senta direito. Aí eu volto cadeira, pra mesa. Porra. Não, aí beleza, eu volto pra mesa e continuo o papo, né? Tipo, um minuto depois o cara bate em retirada, entendeu? Porque, de acordo com a versão dele, só que é foda porque esse moleque mentiu tanto no resultado da treta que é difícil entender realmente o que aconteceu lendo o que ele falou. Ele falou que... porque é o seguinte, o Pablo Peixoto e a esposa dele, que agora infelizmente eu não lembro o nome, estavam lá, eles que eram amigos da galera, e o moleque é meio que... tava tentando fazer o que ele sempre fez na internet, que é se entrosar com famosos. Essa galera, esses caras zoeirão na internet, tem muito disso. O cara não produz nada realmente, mas ele só se fica amiguinho dos famosos e fica. Sabe a baleia nadando e vários peixinhos comendo as migalhas que ficam coladas no corpo da baleia? Sim. É isso aí. Então, é isso que esse moleque faz. Então, eu acho que é por isso que ele tava na mesa com alguém que ele não gosta, ele odeia. Mas como tinha famosos lá, talvez ele pensou que ele podia ali, né, lucrar alguma coisa. Mas uma pergunta importante, que no seu vídeo você não falou. Ele tava e você chegou? Ou você tava e ele chegou? Cara, eu não lembro. Realmente eu não lembro. Eu realmente não lembro. Porque eu não lembro de ver o moleque lá quando eu cheguei. Porque a gente passou um tempo lá. Porque as pessoas, então, do júri da internet levantaram esse questionamento. E se ele tava lá e você chegou sendo chato, a culpa é sua. É dele. Não, mano, você tá incomodado, você sai fora, velho. Vai ficar xingando no Twitter feito uma criança. De chato. Não, se eu tô num local que chega alguém que eu não gosto, mano, eu saio, porra. Eu tenho mais o que fazer, tá ligado? Eu tenho, meu tempo é mais válido. Faz um snap, né? Ó, aqui, ó, tô com esse maluco ali chato pra caralho, dá um tchau aí. E aí, não, grava o cara, foda-se, tá ligado? Zoa junto. Você me conheceu, você viu, mano? Pra mim, zoa junto. Você tá na galera, zoa junto. É, zoa trata junto. Todo mundo bem, mano. Conversa e já era, tá ligado? Não tem por que ficar tretando. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Let's go. Cara, porque a gente tem o quê? 30, 32 anos. Esses moleques são... A vida deles Eles ainda têm aquela... A maioria desses moleques ainda mora com os pais, entendeu? Eles não têm... Eles não viveram a vida com consequências, entendeu? Esses moleques não têm um trabalho, entendeu? É diferente, você e eu, pessoas mais que já viveram um pouco mais, já tomaram mais soco na cara da vida, a gente sabe que... Idosos. A gente não se comporta... Idosos. Não é assim que a vida, que se vive a vida, basicamente. Então eu realmente não lembro que se a gente chegou lá primeiro e depois ele chegou, ou se ele que chegou... Não, realmente não lembro agora, né? Mas aí ele falou... Tipo, aí ele... Pouco tempo depois ele sai. Quando ele levanta, que eu vejo a triste figura, é que eu entendi melhor. O pessoal falou assim, ah, você teve coragem de peitar o moleque, porque o moleque é um raquítico fudido. Eu falei, velho, quando eu perguntei quem era, eu não sabia quem era. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de quem que era a pessoa. Eu tava me arriscando a, sei lá, de repente é um halterofilista. Se fosse o Bambam, né? Se ele levantar e falou, valeu. O Léo Stronda, tá ligado? Não, mano. Quem é, cara, X? Eu vou te falar por que eu não tive esse medo, entendeu? O pessoal fala, ah, porque você tava com os amigos. Não, velho, ninguém ali vai se meter em briga por... Eu acabei de conhecer esses caras 24 horas antes. Se eu tivesse, antes. Eu ia pra voadora do Sub-Zero, tô nem aí, não. Ninguém aqui vai levar um soco na cara pra defender Izzy Nobre. Acabei de conhecer esses caras, entendeu? Ninguém ali, eu não sou. Esses caras não são tão meus amigos assim, eu sei disso, entendeu? Tem amigo da vida real minha que eu não sei se brigaria por mim. Eu digo o seguinte: eu tava disposto a peitar quem fosse, porque eu sabia que um cara que faz uma criancice dessa não ia ser um maluco de quem eu deveria ter medo. Entendeu? Eu já imaginava que ia ser um cara meio fudido. Eu não sabia qual era a extensão daquilo. Porque quando o moleque levantou, ele é tipo meio... Parece que ele teve problema de saúde, não sei, né? Também não quero saber. É, o cara todo raquítico, com um negócio no pescoço, todos... O cara meio zoado. Aí eu fiquei assim, eu fiquei com pena. Eu falei, cara, agora eu tô entendendo melhor aquele velho estereótipo do cara que odeia as pessoas na internet, que xinga na internet. Que é um cara realmente tem problemas. É sério, não é um exagero, não é zoação. É porque o cara tem problema. O cara que é normal, que tá de bem com a vida, ele não vai pra um bar onde tem um monte de gente bebendo e conversando e fica destilando ódio no Twitter. É, entendeu? Bizarro, você, assim, independente dele ter feito isso na vida real, que é mais estranho ainda, mas até pela própria internet, que é o público geral, cara, se você não gosta, sei lá, do Jovem Nerd. Ah, não gosta, ele só fala bosta, eu acho que só fala bosta, o podcast dele é chato, não vou com a cara dele. Sabe o que eu posso fazer? Não consumir o conteúdo dele e bloqueá-lo em todos os lugares. Acabou. Mas é como eu falei, essa galera, você não tá entendendo. Mas não, mas é bizarro, a gente mesmo, 99. Não é, mas não é bizarro, vou dizer por que não é bizarro. Mano, se você não gosta, não escuta. A semana que vem tem outro. Eu vou, dizer tá eu vou te dizer por que não é bizarro. É perfeitamente comum quando você para pensar em quem são esses caras. São um pessoal mais novo que tem aquela necessidade de fazer parte de uma tribo, fazer parte de uma galera. Quando esses caras mandam, eu vejo direto isso, né? PC Siqueira e Cauê Moura são brothers meus. Por eles já terem dado opiniões que vão mais pro lado da esquerda, eles são muito odiados na internet. Eu postei uma foto com o PC Siqueira e nego, cara, você percebeu os comentários? Nego chilicando pra cara, nossa, Izzy Nobre, esperava mais de vocês, Izzy Nobre, não sei o quê. Por que que acontece? Aí quando o cara fala assim, PC Siqueira, Cauê Moura na timeline, quem foi? O cara sabe quem foi. O que ele tá querendo é a identificação. Ele quer que alguém confirme o que ele acredita, porque a gente tem uma necessidade disso. Quando a gente é mais novo ainda, a gente tem mais necessidade ainda disso, de que pessoas concordem com as nossas opiniões sobre o mundo. Então quando o cara pergunta quem foi que... Jurandir, eu já vi essa também, Jurandir Filho... Todo mundo que se expõe um pouquinho mais toma na cabeça. Aí rola. É porque é isso que o cara quer. O cara quer ouvir assim, pô, mano, eu também não gosto dele. Chega junto aí, entendeu? Por outro lado, o cara que se expõe, ele tem que saber que isso vai acontecer, né? Também não dá pra reclamar muito. Mas o jeito que a turma faz, realmente, eu acho que é meio exagerado. E sem sentido na maioria das vezes. Mas voltando ao assunto, né? Aí eu falei, perguntei pro moleque, aquele conflito ali, aquele momento. Não, eu tô aqui, né, pra dormir, porque no domingo de manhã a gente é marcado pra ir no Airsoft com a turma do Promobit, né? Aí o iPad começa. O Izzy mandando DM. Aí o mano, como assim? Realmente o cara tá... Eu falei, caralho, mano, você vê essa merda? O cara tá na sua cara falando que você é chato, você foi lá e enquadrou ele. Aí você, foi, o que aconteceu? Aí eu nem fudei, ele tá mentindo. Aí depois você mandou a foto. Mas fala um negócio, cara. É verdade. Fala um negócio. A galera tá espalhando essa narrativa do chato. Cara, chato é a coisa mais inocente da qual eu já fui chamado. Eu já fui chamado de coisa muito pior por pessoas melhores. Chato é, tipo, de boa. O problema não é isso. O problema é o cara me chamar de filho da puta, mandar eu calar a boca e estando do meu lado. É bizarro. Entendeu? Claro. Isso que eu fiquei assim, não, fala na cara, pô. Vai me chamar de filho da puta? Vai mandar eu calar a boca? Fala aqui na cara, cara. Aí, beleza. O cara sai fora. Quando o cara levantou que eu vi que o cara tinha certos problemas, eu falei assim, por um lado eu fiquei assim, caralho, mano. Eu fiquei até com pena, porque assim, agora eu entendi melhor. Quem são... Ele personificou o cara que, assim, tem gente que eu bloqueio, mas que o cara passa anos me enchendo o saco. Mano, eu te mandei hoje, caralho, o print do moleque. O quê? O Izzy me bloqueou, vê com ele aí o que aconteceu. Aí eu respondi. Ah, esse aí a gente beleza, morre. E eu com isso. Esse ainda é de boa. Tem uns caras que chegam. É foda porque tem, sempre tem um cara que é mais famosinho, dessa galera da patota dos zoadores. Aí vai todo aquele, como eu falei, os peixes pilotos que vão na. Tá entendendo? E enche o saco de gente que eles nem conhecem, só porque eles querem se entrosar com a galera. Mas beleza. O cara levanta, eu falei, mano, ele é tão bizarro. Eu falei assim, eu tenho que registrar esse momento, porque eu acho que eu vou escrever um texto sobre isso e tal. Aí eu tirei uma foto dele, porque eu, porra, o cara é muito zoado, mano. Eu vou ter que registrar esse momento. Aí beleza. Falei, mas nada, eu tirei a foto, expliquei no Twitter. Galera, o que aconteceu foi o seguinte: esse fulano tá falando merda, eu dei um enquadro nele. Ele não se acusou, se acovardou e depois, um minuto depois, saiu fora, correndo. Beleza, o cara começa. Aí, nisso, o cara ficou muito puto por talvez ter sido humilhado na frente da mesa inteira. Porque eu acho que o que mais doeu pro cara é o seguinte: ele tá chamando de chato o cara que tá na mesa cercado de amigos. Enquanto ele tá no canto do celular. É meio incoerente se olhar por esse lado. É meio assim, porra, se eu sou chato, velho. Eu tô com pena de você, porque você tá numa mesa em que ninguém tá falando com você, ninguém quer conversar com você. Você tá com a cara enfiada, enfim. Aí beleza, ele vai embora, aí ele começa. Ah, você é corno, sua mulher é puta, sua mãe é isso, aquilo. Aí, tanto, eu já acho loucura, mano. Você é louco. Aí eu falei, velho, por que que você não falou isso quando você tava a 2 metros de distância de mim? Como o cara decidiu. A, tipo, apelar pra baixaria? Aí eu mandei a foto. Ei, mano, você tá. Por que você correu? Você tá com consulta de emergência com ortopedista? Aí botei a foto que eu tirei. E aí? Que é uma escrotice, eu sei que quinta é, mano. Série, mas quando quinta o cara série. Mexe... Não, quinta... Quinta não, série. Mano, o cara falou só, eu vou comer sua mãe, aquela gostosa. Aí você zoou, aí parece uma vida. Aí, pô, mano. E aí, estraga a vida, tá ligado? Já que é pra entrar aí... no modo quinta série... Exatamente, já que vamos pegar pesado... Por que você tá me olhando torto, velho? Por que você tá me olhando torto? Tinha um cara que falou assim, porra, não gostei da postura do mano. Eu falei, caralho... Que filho da puta, mano. Não, o cara falou que ele falou que as melhores respostas vêm depois. O cara falou que era pra ter levantado, batido assim no pescoço dele e falar: é, pois é, fulano, não tô gostando da sua postura. E pronto, só volta e senta, entendeu? Só tem maldito. Seria, mano, muito escroto. Só tem filho da puta nesse negócio, mano. Aí beleza, aí ficou essa merda, né? Briga de internet. Aí eu respondi algumas vezes, a turminha lá dele que já me odeia. É foda, quando você compra uma briga com a galera que te odeia, não importa o que aconteceu, mano, os caras vão ficar do lado do maluco. Não, mas entendeu? É que tá, se ele contar a versão dele, resumindo assim: ah, eu tava no lugar, tuitei que eu falei que ele era chato, ele deu xilique. Ele também não tá mentindo. Mas tá. Como? Resumida, a porque... parte dele, se ele quiser resumir assim, foi isso. Ah, não, entendeu? Pera, entendeu? Por que os fãs dele vão ficar falando dele? Não é mentira, entre aspas. É uma belpece, entendeu? Então, ele vai falar, mano. É belpece. Porque o negócio não foi chamar de chato. Tuitei que ele era chato, ele veio e começou a dar xilique, me gravar e tirar foto. Não, minha. Mano. Foi, aí ele pode falar isso, tá ligado? Tentei. Mas se ele quiser... Ele perguntou ele quem era, eu não consegui levantar o pescoço pra responder. Aí foi isso. É, se ele... Entendeu? Tem, isso é foda, mano. Tudo é como o cara foda. Conta, mano. É foda. É, tudo é como o cara conta, né? Vê aí a Bel Pesce com seus 5 diplomas e tal. E até hoje tem gente que insiste que ela não mentiu. Pois é. Mas aí foi isso, mano. Resumindo, o cara falou... Porque como eu te falei, mano, novamente, chato é uma parada... Não é nem xingamento. Chato é só a opinião do cara. O cara não curte que você produz. Totalmente justo, entendeu? O que eu achei, assim, o motivo pelo qual me encheu o saco foi o cara tá xingando, falando pra caralho, tá ligado? Não, é, não foi um tweet, o cara falou vários, falou meu nome. O cara fala chato, beleza. Agora começar a falar mãe, mulher, o caralho, corno, não, filho não da puta, mãe, é, aí eu, é, pois é, achei escroto, entendeu? Aí eu falei. Mas enfim, foi isso, o cara saiu correndo, né? Aí depois ele foi falar que não, o Izzy só falou uma vez e eu mesmo me acusei, mas aí o Pablo fez um vídeo em que ele desmente a versão lá do maluco. Porra, vídeo do Pablo muito bom, inclusive. Mano. Ficou bacana. Ele puxou a sardinha pro lado do cara, mas também os caras moram junto, né, mano? O tal moleque lá mora de favor com o cara. Aí fica, pô, eu sabia quando ele falou: ó, Izzy, vou fazer um vídeo, tem problema? Claro que não, mano, pode fazer. Eu sabia que o cara ia me dar uma. Tá entendendo? Dá uma zoada honesta. Me dá uma zoada, mas tá, tamo aí, mano. O Pablo zoa com tudo. Vou esperar que o cara não me zoe. Tem mais que zoar mesmo, entendeu? A situação é... Como? Cara, se fosse brother meu, eu ia zoar os dois também, provavelmente. Porra, mano, mas pensa comigo, ó. Contar pra alguém que não é da internet, que não te conhece, não conhece ele. O que que aconteceu? Ah, esses caras de internet aí tava junto num bar, um chamou o outro de chato, ficou quieto, aí o outro se incomodou... Falando, cara, para de falar... Você engoliu a narrativa dos caras. Calma, caralho! Que o problema aí, não... Aí começou a falar o da cara mãe, me chamou de filho da puta, velho, né? Chafou. Eu ia chegar nessa parte. Aí o outro começou a falar da mãe, aí o outro se incomodou, levantou... Começou a perguntar quem era, aí descobriu quem era, aí foi embora. É isso que aconteceu, tá ligado? Não é, é, assim, não é o... Oh, meu Deus do céu. A galera jurou tava de agindo como se fosse... É. A galera tava agindo como se fosse a terceira guerra nuclear, mano. Sim, mas... Terceira guerra mundial. Guerra nuclear não tivemos nenhum, ainda bem. Daqui uns dias tá todo mundo amigo aí, seguindo no Twitter e já participando do podcast um do outro. Não sei se é pra tanto, mas daqui a uns dias a galera esquece, sem dúvida. Mas é uma boa... Sua viagem tem que ter uma história, né? Essa foi uma boa história. Foi uma boa história, foi uma história bacana. Aí, tipo, sempre tem essas tretas de internet. Sabe o que é, mano? É porque treta de internet é o seguinte, é porque nego faz a decisão consciente de querer odiar as pessoas, tá ligado? Sim. Eu nunca vou entender isso, mano. A internet, ela te dá a opção de você só se relacionar com gente boa. Entendeu? Tipo, na vida real, você não tem essa escolha. Exatamente, você vai trabalhar com gente pau no cu, você vai ter um vizinho pau no cu, você vai ter... tem parente pau no cu. Exatamente, alguém da família pau no cu e o caralho, e aí, mano, você tem que aceitar, agora na internet... Na internet você pode só se relacionar com quem você quer, velho. E a galera prefere ficar causando, né? Deixa o cara bloquear. É o que eu falo, talvez seja a idade, tá, sei lá, mas, mano, eu acho que é a melhor coisa é bloquear. Bloqueia, principalmente porque na internet também rola as panelinhas. Sabe o que é problema? Porque na internet, quem gosta te segue e quem não gosta te persegue. Porque o cara que você bloqueia, ele nunca mais vai te esquecer, brother. Esse que é o problema. Pode crer. Se você bloqueasse o cara ficasse lá dele, mas não. Você bloqueia o cara, o resto da vida dele, se ele vê o seu nome em algum lugar, ele vai dar esse tipo de chilique, entendeu? É, e é foda porque, assim, é muito difícil separar a pessoa física, né, easy nobre, do que você faz como conteúdo. Então, sei lá, você... Uhum. O Marco Gomes sofre disso, essa galera que é odiada. O cara te odeia. Você, como pessoa, sei lá porque ele tem esse motivo. Aí você... Cara, o Marco Gomes, muito, os caras odeiam pra caralho. Não, mas vai vendo. Ele é um exemplo bom também. Ele odeia, o cara odeia o Marco Gomes. Aí eu escuto o Jovem Nerd. Toda semana. Eu sou maníaco, eu gosto pra caralho de Jovem Nerd. Eu gosto do podcast deles, eu consumo todo o conteúdo que aí ele faz. Aí aparece o cara lá. Aí aparece o Marco Gomes. Se eu odeio o cara ao ponto de não querer nem ouvir a voz dele... O que eu tenho que fazer? Eu pulo esse episódio e a semana que vem eu escuto. Eu posso ficar puto e falar, caralho, esse cara chato estragou. Eu não vou ter o podcast essa semana porque eu não quero ouvir ele. Só que o cara faz o quê? Twitter, que deu um filho da puta. Caralho! Aí vai falar com o Jovem Nerd, com o Dave. Ô, aí, ó. Caralho, se chamaram o Marco Gomes, ó. Não vou ouvir porque tem o Marco Gomes, hein? Nossa, o Jovem Nerd não é mais o mesmo. Ou a gente, sabe? Quando quase nunca a gente chama um convidado lá no 39. Nossa, essa pessoa, não sei o quê. Mano, é foda porque assim, o cara. É tipo não gostar do William Bonner e aí eu não vou assistir o Jornal Nacional, tá ligado? Porque eu não gosto do William Bonner. Os caras misturam a pessoa. Você pode não gostar dessa pessoa e entender que ela faz um conteúdo bom e consumir o conteúdo. E aí a gente não tá. Não é um Big Brother, sabe? Que você tem que amar a pessoa física, o posicionamento político, o filme que o cara gosta. Porra, eu falei um tempo atrás, 99 lá, que achava a Legião Urbana chato. Aí veio um maluco. Nossa, estou decepcionado com o Evan. Não esperava esse tipo de coisa. Mano, é uma porra de uma banda. Segue a vida, deixa. Eu não gosto de Legião Urbana e quero ouvir Calypso. Isso vai influenciar a minha opinião sobre joguinho, tá ligado? Porque até então o cara concordava comigo em relação aos joguinhos. E a galera é muito passional, velho. É muito... É o que você falou. Talvez a idade ajude. Quanto mais velho, você vê que essa porra não faz sentido nenhum. Quanto mais velho, você menos liga pra essas coisas, cara. Mas o povo é muito passional, mano. O ponto que às vezes dá até medo. Você fala, caralho, se eu for um evento e esses caras foram Legião realmente ficar bolado, já me dando soco. É, cuidado aí. Vai falar merda da banda dos outros aí na internet. Não pode. Não pode mesmo. Mas aí, resumindo, a treta foi isso? O Easy tem um vídeo que ele contou também no calor do momento. Você gravou no mesmo dia ou foi no domingo? Não, no dia seguinte. No dia seguinte, no domingo, o Easy contou o calor do momento dele. E eu também participei do... Cara, eu não ia fazer nada. Eu gravei um vídeo lá com a galera, porque quando você é vlogger e tá com esse pessoal, você usa qualquer oportunidade pra fazer um vídeo assim. Às vezes não tem o que falar, mas tá com o pessoal lá, vamos gravar alguma parada rápida e tal. E aí eu gravei o vídeo, eu fui pro hotel, falei, vou editar. Ah, não, deixa pra lá, não vou fazer isso não. Aí no dia seguinte que eu vi que a parada tava todo vapor, a galera esculachando e tal, eu falei, bom, agora como o cara tava contando a versão dele, que era uma versão que claramente favorecia o maluco, né? Tipo, o detalhe que eu achei mais escroto foi esse negócio do cara falar que, ah não, ele chamou só uma vez, eu já ali fui corajoso e me admiti na hora. Não, o cara tava claramente tipo, tentando se esconder da consequência de tá falando merda de alguém, entendeu? Aí eu falei, ah, se o cara vai mentir, mano, agora eu vou ter que publicar isso aqui, entendeu? Mas quando eu paro pra pensar melhor, talvez era melhor não ter feito era porra nenhuma, velho. É, no geral, com toda a treta, se você pensar racionalmente depois, essa é a melhor situação, não ter feito nada. Mas o pior é que, tipo, quando o cara começa a esculachar, você respondendo ou não, não adianta, porque vai a galera na onda, entendeu? Não, mas aí você pode ou não se afetado por aquilo, né? Você podia seguir sua vida e falar, só um trouxa ali que tá falando bosta. E aí, segue a vida. E aí, eu vou contar a minha treta, que não tem nada a ver com essa daí, mas que aconteceu no mesmo final de semana e a coisa rápida. No domingo, tinha marcado eu, o Easy, e mais nossos amiguinhos lá do Promobit, pra gente ir jogar Airsoft, que eu nunca tinha jogado, e o Easy é um expert no Airsoft. Teve treta nisso aí? Teve uma uma semi-treta foi comigo, com uma criança que tava lá. Aí o que aconteceu? Nunca tinha jogado Airsoft, e os caras falaram, a regra é assim, tararão, não sei o quê. E era um campo imenso, maluco. De 3 andares, gigante, gigante. Com o nego ficando de sniper e o caralho, muito foda. Inclusive, quem nunca foi pra Airsoft, eu recomendo. Aí o cara falou, ah, como tem muita gente nova hoje, porque lá você passa o dia, né? São 6 horas de loucura. Sim. Aí o cara falou, tem muita gente nova hoje, primeiro round a gente vai fazer um time contra o outro, mas só nesse primeiro piso aqui. Não pode descer nem subir, porque tinha escada pra descer e pra subir pros outros andares. E aí a gente, beleza, vamos aí. Aí eu fui. Só que aí a besta do outro cara, acho que chama Hunter, o carinha do lugar que fica ajudando os times, orientando, tinha entendido errado e ele achou que ia usar o campo inteiro. Aí o meu time trouxa, inocente, com um monte de gente novata igual eu, que nunca tinha jogado, andando no primeiro piso, e o cara levou o time adversário pro piso de baixo. E sendo que a regra era, não pode mudar de piso. Aí eu tô avançando, mano, CS Rio, flanqueando, colocando a coxinha na parede, dando as corridinhas, tropa de elite, tá ligado? Comunicando através dos dedos, fazendo sinal, pá. Sim, sim, sim, sim. Isso é o legal do Airsoft, você viver um dia de fuzileiro. De soldado. Daqui a pouco, brota a parata, 2 malucos atrás da gente, coisa que era impossível mediante as regras impostas, porque a gente tava avançando. Logo, o confronto ia ser um de frente pro outro. Se não podia usar o andar de baixo nem o de cima, não tinha como os caras virem nas costas. Aí, brota 2 malucos atrás da gente, mano, tá errado, caralho. E picando bala já. Aí, ah, morri, filha da puta. Mas, caralho, não era só um andar? Aí o cara, mano, o cara ali que falou pra gente subir. Aí eu falei, beleza. Aí você já fica puto, porque, mano, é a sua primeira experiência. Primeiro round. Foi na deslealdade. O bagulho já se toma tiro pelas costas de que não existe. Aí eu fui, falei com o cara que era o dono lá. Falou, maluco ali, 14 vermelho, meu time era azul. Aí eu falei, ó, 14 vermelho ali, atirou com a gente pelas costas. Ou ele voa, ou tem alguma coisa errada. Aí ele foi, trocou ideia com o cara. Aí eles entenderam que tinha sido isso. O cara que tinha passado a orientação errada pra ele. Não foi culpa do maluco, foi culpa da organização do time vermelho que botou eles embaixo. Aí beleza. Passa mais, sei lá, 3, 4 rounds. Os caras, meu time tava tomando, mano. Imagina você jogar com os negros, com criança jogando contra adulto. Tava tipo isso. Nosso time só tava levando tora, porque os caras do outro time era meio pro. Porque lá é assim, você que é novo, você aluga o seu equipamento, e você que joga pra caralho, você leva o seu equipamento. Você leva, pode. E no nosso time tinha tipo uns 2, 3 só que tinha levado, e o resto era tudo jagunço com os equipamentos que acabou de começar o jogo, tá ligado? As arminhas padrão. E o outro time tinha 3 snipers, tinha os caras com granada, tinha os negócios, mano, os caras level alto já. E a gente tava perdendo rapidamente todas as rodadas. Aí, chega um momento... Vem cá, no Airsoft aí, era a galera metia bala no automático ou só aqueles... Não, não podia bursts? Automático, tinha que ser aquele que você vai um por um, que você vai atirando. Sim, sim, sim. Que, mano, automático... Pô, a negada... Quando eu jogo com meus brother é automático, velho. Você é louco. Aí é... Mano, aí não. É mais legal, pô. Aí é Afeganistão, mas legal a hora que pegar na sua jugular, eu quero ver. Aí, beleza. Lá, pô. Pescoço, sei lá. Aí, a gente tava lá, perdemos mais uma rodada e o time dos caras, como tava andando tudo junto... Só tomando chumbo fudido. Apanhando, mano. Você é louco, que nem bandido apanhando do bop. Aí... Porra, quando você tá numa partida que tá todo mundo apanhando, seus brother tão apanhando, é muito desmotivador, mano. Não, vai ver, tava calor e eu com o primeiro dia, eu fui com 2 blusas, calça, tô com medo da porra, tá ligado? É, suando que nem um porco. Se fudeu. Aí chegou um momento que os caras ganharam. O time deles tava andando, tipo, junto, mano. Profissional. Um cobrindo a retaguarda do outro, pá, não sei o quê. E eles ganharam, que era um modo de levar a bandeira pro outro lado. Aí eu avistei de longe, os caras tinham chegado na nossa base e eles tinham ganhado e eles estavam comemorando. Aquele bolinho de 6, 7 caras do time vermelho comemorando. Aí eu já vim de longe com a mão levantada pra avisar que eu tava neutro, né? Porque quando você tá com a mão levantada é pra você avisar que você tá morto. Aí um cidadão me vai... O jogo já acabado. Os caras já tinham ganhado. O cidadão vai me dar uma alvejada no automático. Ah, não. Aí é vacilo. Aí é vacilo pra caralho. De frente. Tipo, eu tava indo em direção aos caras que tava comemorando ganhando. A mão levantada, ele foi, pá, deu uma rajadinha assim. Ou seja, ele cara, já tá, muito errado. Ele já tava errado de atirar em mim com a mão levantada, de atirar depois que eles ganharam e de usar o automático, que eles tinham falado que não era pra usar. Esse moleque era mais velho ou mais novo? Calma, então, assim, aí a gente vai chegar. Aí eu fui, tá com a máscara lá na hora da loucura, você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe, verdade. Aí eu respirei fundo e ele tava, sei lá, uma distância de uns 500 metros assim, só que acertou certo. Tudo no meu peito, no colete que eu tava e tal, e uma pegou até no meu dedo e deu aquela machucadinha que a bolinha é dura. Porra, você tem que usar luva, mano, porque senão. Tava sem luva, tava bem protegido, mas a mão tava vacilo. Aí, fui calmamente, respirei fundo e cheguei perto e falei, ô cidadão, por que você atirou em mim com o jogo acabado? Aí ele, mas eu não atirei. Aí, mano, você já tá, eu falei, cara, você falou, eu já tava perdido 5 derrotas seguidas, fudido, com no calor monstro, porra. Só apanhando, ainda vou tomar tiro com o jogo acabado? Aí eu fui e falei, então eu que tô louco, você acabou de atirar em mim de frente, eu vi você atirando em mim. Aí nisso, veio o nego atrás dele, que depois eu descobri que era o pai dele, e começou a falar uma par. um veião. Ou seja, o cara que atirou era moleque. Era moleque, era moleque de 13 novo. Anos, caralho. Mas na hora eu não percebi, porque ele tava com a máscara e ele era alto. Ele era bem mais alto que eu. Ah. Aí, mano, esse maluco sim, tá sim, louco. Sim. Agora que nós vai se envolver aqui, sou louco, da favela. Aí o velho, que não sei o quê, sai daqui, seu favelado. Tipo, do nada. Caralho! Aí, tipo, foi que ele defendeu o moleque, partiu pra cima. Aí eu fui, partiu pra cima também. Já dei aquela semi-bicuda no moleque. Falei, aqui, qual é que é? Caralho! Foi, tipo, muito do nada. Arruaceiro da porra. Caralho, o Wiz devia estar aqui. Aí, os caras do Promobit não estavam nem perto na hora, tá? Eles estavam do outro lado do campo. Aí já viu um maluco separando, falando não sei o que. Eu falei, mano. Pô, você chama os caras. Os caras te chamam pra parada. Não, vai vendo. Não, e foi muito ridículo. Tem criança, tipo, porra. Exatamente. Não, mas na hora eu não vi, te juro. Se eu visse que ele era criança, eu não ia chutar o moleque, mas, mano. Tá errado. Vai preso, cara. Foi o que o pai dele falou. Aí eu falei, pode vir pra cima você também, então. Aí já era. Aí a merda foi feita. Aí o dono veio, falou com a gente, sei o que, tereléu. Aí eu pedi desculpa pro dono, eu pedi desculpa pro moleque. Só que o velho ficou consternado, mano. O velho ficou em choque. Falou, não volto mais aqui. Eu vim aqui porque me falaram que era um lugar legal. Caralho, você roubou cliente. Pois é. Não, mas o cara entendeu. O cara, dono do lugar, entendeu que o maluco tava errado. Só que ele falou um negócio que eu também concordei depois. Eu fui errado de chutar ele? Fui. Só que na hora que eu chutei ele... Foi erradíssimo, só porra. Que na hora que eu chutei ele... Você saiu no lucro. Que, mano, na hora que eu chutei ele, eu não sabia que ele era criança. Fui saber só depois, por causa da porra da máscara. Tem que explicar isso pro juiz. Mas aí... Chutar criança é vacilo, mano. Teríamos que, tá que adicionar o Celso Pinto. Aí, velho... Ia ter que... Aí veio... ia pedir pra fazer o julgamento lá no foro lá do melhor juiz do Brasil. Aí veio um maluco, mano, um maluco cachorro louco do jiu-jitsu, falando que era faixa preta de jiu-jitsu. Tá batendo em criança. Pode bater? Bate alguém do seu tamanho, não sei o quê. Eu falei, primeiro, que eu não sabia que ele era criança. Segundo, se quiser cair pra dentro, pode cair. Aí ele já viu que, mano, não é assim. Falar, todo mundo fala. Porque esses caras... É que nem você falou aí, do maluco da teta da internet. Falar, o cara fala. Por quê? Ele acha que ele vai falar e você vai afinar. A hora que você bate de frente, ele já fala, ih, caralho, não sei com quem eu tô mexendo. Não sei onde esse maluco mora, não sei onde ele conhece, quem ele conhece, entendeu? Aí eu fui e falei, irmão, é o seguinte, lá na hora da discussão, eu não vi que era criança, porque ele tava de máscara, e ele é mais alto que todo mundo aqui, inclusive você. Uhum. Foi só por isso. E não foi que eu dei uma bicuda, meu Deus, o Anderson Silva vai pôr um moleque tetraplégico. Na hora do empurra, eu dei uma soladinha, tá ligado? Tipo de futebol, sabe quando os caras tá discutindo futebol? Caralho, você foi lá e causou mesmo, mano. Foi uma leve causa. Mas no final deu tudo certo. Você deu um bicudo pra dar uma animada, então, basicamente. É, que nem quando a gente faz gameplay, eu dou uma granadinha pra dar animada. Mas eu falei pros caras, o mais foda é que rolou isso por causa do velho folgado. Não foi nem por causa do moleque. Porque o moleque ele ficou meio que em choque a hora que eu fui perguntar. É que o velho começou a falar bosta. Que não sei o quê. Esses moleques são meio mongoloides, né, também. Exato, né, porque eu falei, mano, se ele tivesse nem falado... Nem percebeu que o jogo tinha parado e tal. Sim, se ele tivesse falado, não vi que acabou, por isso que eu atirei. Ou falar, se eu atirei mesmo porque você é otário. Ou qualquer bosta, não ia dar nada. Só que ele falou que não atirou. Aí eu fiquei mais exaltado do que eu já tava. Aí a hora que o velho falou bosta, fiquei mais exaltado ainda. Aí aconteceu ali essa loucura de empurra, não sei o que, os caras separando, blá blá blá, entendeu? Mas aí o cara entendeu, o dono do lugar entendeu, tal, o que aconteceu. O moleque também entendeu, depois do final eu pedi desculpa pra ele, falei com ele e tudo mais. Só o velho que saiu em choque, só que até aí, mano, é a vida. Uhum. Aí o que acontece? O Fábio, que foi o cara, o menino lá do Promobit que eu trabalho com eles e que me levou e que vai em Airsoft todo final de semana, que ele é maníaco, ele falou, cara, eu jogo essa porra... Quando o cara gasta muita grana, ele quer usar o máximo possível, porque esse Fábio é barato, mano. Ele é maluco, mano. Imagino que aí seja mais caro. Você não tirou foto do Airsoft, seu filho da puta? Cadê as fotos? Tem umas duas. Aí... Porra, duas fotos, mano? Ah, fui lá pra jogar, cara, não vou ficar tirando foto. Ah, mas depois sempre rola uma sessão de fotos. Aí, ó, se liga, eu vou mandar, você põe no link do post aí. Aí ele falou, mano, joga essa porra um ano e meio e duas vezes só teve treta e as duas eram envolvendo crianças. Então assim, se o cara que joga um ano e meio tá falando, talvez seja hora de rever a idade mínima, porque o dono do lugar falou que a idade mínima é 8 anos, maluco. Cara, muito como errado. Como você vai pôr um moleque de 8 anos no bagulho que é tenso? Querendo ou não, é tenso, mano. Porque pode acontecer do cara no reflexo atirar no outro que tá morto, pode acontecer do cara atirar na sacanagem, pode acontecer um monte de situação que cara, pode dar uma você tava, discussão. Tipo, eu tô vendo aqui o vídeo, a foto, você tá com parada de esgrima na cara, mano. É, era essa máscara o safada nariz, que eles davam aí. O nariz achatado. Pra caralho. Pô, agora de falar, caralho, mas vocês também são muito vacilão. Os caras com o dedo... Eu tô vendo aqui a foto do Airsoft, né? O cara com o dedo no gatilho, já tá errado pra caralho. Ninguém me falou, não pode andar com o dedo no gatilho? Nem na hora pode, mano. Em momento algum você pode te botar o dedo no gatilho. Vê se não tem gente te xingando por causa disso nos comentários disso aí. Nem vi. Você domingo de manhã, esse pessoal do Twitter tá dormindo domingo de manhã, mano. Você não pode botar o dedo no gatilho não, velho. Só quando vai atirar. Enfim, você chama de trigger discipline. Aconteceu isso daí e... É É assim que nego perde o dedo, porque você tá com todo mundo ali sem máscara. E todo mundo posando na galhofa com o dedo no gatilho. Pra alguém disparar isso aí sem querer e furar o olho de alguém, meu amigo. Tava travado, viado. Nenhuma arma você pode confiar assim, velho. Que tá travado? Uhum. Para a hora, temos um especialista. Enfim, foi maneiro, porém teve uma leve tretinha pra animar. E foi isso que aconteceu. Queria dividir com vocês. Uma semana, foi como eu falei. Foi um fim de semana de agitado, fim de semana agitado. Semana agitado. O meu, porque o maluco me falou merda, eu fui lá e deu... Eu acho que não sei qual que deu pior, mano. Foi a sua ou foi a minha? Porque você bateu na criança. Eu só fui... Não, caralho, agora pega o espancador de adolescente, espancou, né? Mano, foi o cosplay do moleque. Chutinho de lado, assim. De menor. Eu só cheguei no cara e falei, pô, fala, cara. Aí o cara meio que se... Aí o cara saiu e começou uma merda na internet. No seu caso, foi pior. Será que ele... Porque no seu caso, você bateu... Não, e depois eu fiquei pensando, caralho, já pensou que louco esse moleque foi ouvir de 99 vidas? Ele já teria falado alguma coisa, né, mano? Sei. Chamado de cara de rato. Na hora do... Não. Tava com a máscara também, vai que ele não reconheceu. Mas foi isso que aconteceu. Mas o velho folgado. Tinha que dar uns tapas na cara do velho. Pra ele deixar de ser folgado. Essa galera é folgada porque ninguém bate. Ah, tem isso, mano. Do mesmo jeito que os malucos ficam tweetando, porque ninguém vai lá e fala aí, ó. É, mas é. Esses caras nunca tiveram. É, nunca. Eu tenho a impressão que esse cara. Talvez eu seja a primeira pessoa na vida desse cara que ele falou algo negativo na cara, entendeu? Pode ser, pode ser. Porque essa galera que xinga muito no Twitter, você acha que alguma vez na vida eles confrontaram alguém assim? Nunca. Jamais. Véio. Nunca. Então, de repente, eu tirei o cabaço dele. Ele é um pouco menos cabaço agora, porque eu dei a oportunidade dele me chamar de filho da puta na minha cara. Ele não aproveitou, mas pelo menos tá aí. Seria maneiro se ele virasse e falasse, falei mesmo, já dava cotovelada. Se ele tivesse falado, filho da puta mesmo, e cala a boca. Aí sim, mano. Dava cotovelada, cadeira voando pra todo lado, você é louco, imagina. A Luli na hora fazendo o vlog. Só loucura. Ai, caralho. E é isso aí? Sim, não tivemos notícias, tivemos um resumo. Tivemos um daily vlog em áudio. Porra, um abração pros padrinhos do MPB aí. O pessoal, gente boa pra caralho, botou um super churrasco lá. Me senti extremamente honrado de estar lá com a galera. Foi foda demais. Eu acho que eu nunca recebi tanto carinho da galera por causa de algo que eu faço. Então isso me dá mais vontade de falar pro Evandro. Deu vontade de voltar logo pro Canadá e gravar. Vamos gravar de novo amanhã e fazer sempre, continuar fazendo o podcast. Então, porque o cara ficou muito empolgado, mano. Sobre isso, né? Essa galera, assim. A gente grava sempre, cara. Por mais que seja um negócio que a gente sabe, que muita gente escuta, que o pessoal curte. Só que assim, eu tô aqui em casa sozinho, você tá aí na sua casa sozinho, longe pra caralho, no frio. E às vezes a gente não tem a dimensão de como... Porque podcast é uma mídia foda, cara. É a que eu mais consumo, é a que eu acho mais legal, porque a gente divide a nossa vida com uma galera. Querendo ou não, o cara, por mais que a gente não saiba, o cara divide a vida dele com a gente. Então assim, o nego tá doente, ele escuta a gente pra melhorar, pra falar, porra, você vai me sentir melhor porque eu vou rir com esses dois trouxas aqui. Ou o cara, sei lá, terminou um namoro, tá desempregado, que merda que seja, é um momento que ele tem na semana de dar uma risada, sabe? De rir, de se identificar com alguma história que a gente conta. E a gente produzindo a parada, a gente não tem isso. Tipo, a gente bota o arquivo lá e fica esperando alguém ouvir. Então, dá pra perceber o carinho que a galera tem, como é foda, sabe? Como é sincero. Tipo, o cara vem emocionado, fala, porra, deixa eu tirar uma foto com vocês. Ou o cara lembra de uma parada que a gente falou 2 anos atrás, sabe? E às vezes a gente não tem... Tipo, eu mesmo até hoje, eu falo, caralho, foda. É muita gente, sabe? Ouvindo e comentando e falando que gosta. E é isso que tem que motivar a gente a continuar fazendo. Porra, demais. Não é as tretas nem nada. Apesar da treta. A treta aí, não animada. A treta anima. A treta dá aquele estressado no momento, mas depois você anima. É histórico, velho. É isso aí. Evandro, onde é que a galera pode encontrar a gente? Pode encontrar a gente no seu glorioso site, Zinobre, hbdia.com/podcast, ou diretamente no nosso URL, que é o melhor podcast do Brasil.com. E caso eles queiram que isso se mantenha no ar por muitos e muitos tempos, quem sabe a gente não tem outra treta na Campus Party do ano que vem? A pessoa deve acessar padrim.com.br/omelhorpodcast do Brasil e fazer a sua contribuição, que tá melhorando, ainda tá longe do ideal, porque, cara, como tem caloteiro, falaremos isso. Enquanto eles existirem, a gente vai falar, mas tá melhorando pra caralho. Porém, o calor... Bom, seria irado se virado nesse churrasco, algum dos padrinhos tivesse virado pra você, me chama de caloteiro na cara. Pô, eu ia falar, dá um e-mail aí pra gente consultar lá. Ó, porque na mesma proporção que aumenta a contribuição lá, o valor, aumenta o número de caloteiro. Então não adianta muito. É foda. Tá ligado? Tipo, a gente falar, a gente aumentou 50% do mês passado. Aí aumenta 50% de calote, não adianta muito. Então fica... No 0 a 0, né? Fica no 0 a 0. Exato. Né? Fica aqueles mesmos dois pedidos de sempre. Se você tem uma graninha que você acha que dá pra chegar junto com a gente, R$2, R$5, o que seja, o grupo aí a gente já mostrou que é maneiro, pelas fotos aí de churrasco que vocês vão ver, ou pelo rap lá que rolou, todas as brincadeiras que rolam, o grupo lá do Telegram é muito maneiro, a gente participa sempre que pode. Considere virar um padrinho com qualquer valor que você conseguir. E se você já considerou virar um padrinho e cadastrou lá no site, pague o seu boleto, nobre amigo. Ou deixe seu cartão com crédito no dia da cobrança, que aí você ajuda mais ainda. Então, semana que vem, hoje não teve notícias, é bom que acumula pra semana que vem, voltamos à nossa programação normal aqui no Melhor Podcast do Brasil. Valeu, Evandro! Sim, tudo nosso. É isso aí, até a próxima. Thank you.